à direita, transponder 5015 e o controle Salvador 120.8. Tá, 3145, autorizado Galeão, nível 380, conforme a rota, via Uber Laguna 0, decola na Dael, transição Leda. Decola na 10, curva pela direita, transponder 5015, controle 120.8. Tá, 3145. Confirmando a saída da El Leda, após Leda, direto bridge, ok? Sim, da El Leda bridge, tá 3145. Fechamento que eu achei passado por estiver acionamento, tá 3145. Câmara. O voo 1925, tem livre acionamento, por estiver em coração aqui, pessoal, chama para o táxi. Chamará para o táxi, com 925. Livre pouso 2733. Salvador, boa tarde, o Tripe 5241. Boa tarde, Tripe 5241, contato radar na decolagem, submantenha 200, cumprindo perfil Arbor. O perfil da Arbor, subindo ao 200, 5241. Salvador Azul 4206. Salvador 206, informação Romeu, Justino 07, guarde para cópia. Sim, sim, Romeu, na sua escuta, 4206. Visual com traço na finalzinha. Ok, então ali mantém cabeceira 10, Xanã. Ali mantém 6222. Informação Romeu, cruza agora 240 para 160. Uno 601, nascendo identificação, autorizado a chegada a Bonf, desça para 4 mil pés. Que é legal, no 07. Bonf, 4 mil pés, no 07. 925, está pronto? Batango Lima, Kilo Zulu, está 5 milhas para Curau, serviço radar terminado. Mantenha nível de voo 085, chame controle Zéus. Frequência, 120, décima 1. Na parte militar, boa noite. Obrigado pela coordenação, boa noite. 02, 4206, pronto para cópia? Trip, Andorga Avianca, pois ali não tem capacidade. Pois Avianca ali mantém frente, Trip. São Caju. Decola da pista 1-0 com a primeira curva à esquerda. Transponder 5044 e o controle Salvador 120.8. Autorizado Salvador Recife no 370, via Up 58. Cuca Caju a saída, curva pista 1-0 curva à esquerda, 5044 transponder, 208 controle azul 4206. Trans confirmando a saída é Puca Transição Caju, ok? Puca Caju, 4206. Correto, pronto, azul 4206 no 0201. Puxa, vem que acionamento está 3567 no 09. Está 3567 no 09, tem livre acionamento, pushback em coordenação, o que pedir só o chão para o táxi. 67. Né? 6222, decolou 25, chama o controle, bom voo. Ok, decolado agora 1208 com controle Salvador, 6222, uma boa noite. 5219, autorizado decolar, entrando 40 graus, 8 mais. 5219, a tripe decola. Xenem 622, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 230, saída PUCA. Ok, autorizado 230 na PUCA, o 6222. Além mantendo o 76. Bruno, menos 2, autorizado a final em LS, após civilizado no localizador. Menos 2, chama na loja. Bruno, 601, no disco para 3 mil pés, que é negar no 097. 3 mil pés no 097. Quatro no 5, tem livre acionamento, pushback, conexão, equipe, só o chamber tanks. Passará. Próximo pushback, eu vou 925. 5219, decolou 27, 120, decimal 8, por favor. 219. 120, decimal controle, trip 5219, decolado na sua escuta. Trip 5219, contato radar decolagem, suba para nível de voo 200, sai da Arbor. 200 Arbor, ciente. No 755, autorizado a decolar, vento no 20 graus, 8 nós. Autorizado a decolar, igual no 755. Utilizando no LOC, oi LS, segundo menos 2. Bruno menos 2, complete aproximação, chame torre 118, décima meia. 18, meia, Bruno menos 2, final da 1-0. Bruno menos 2, reporte fundo baixado e travado. Tá, chamarei. Ô, Salvador, gol 925 agora para o táxi, com 123 a bordo, alterna com fins, 3 horas e 50. ...5 via Indy Alpha, ponte espera 2186, ajusta no 017, bom voo e boa noite. Indy Alpha, 186, ponte espera, 2017, gol 925, boa noite. Para o táxi, o trip 5415 está com... 66, 66 a bordo, 4 horas e 20, vou alternar Salvador. Graças, até a próxima, o gol 755. 6, ajuste no 017, bom voo e boa noite, 354, 15. Ponte, espera 118, 6, obrigado, foi um bom trabalho aí, até a próxima. 67 para o táxi, 147 a bordo, 4 horas e 40 de autonomia, alternando com 5. Salvador, é o Gol 1755, muito boa noite. 1755, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, está autorizado, vai direto Leda após Leda Bridge. Ok, direto Leda, após Leda confirme. Após Leda Bridge, Gol 1755. Ok, Leda direto, após Leda conforme a rota Bridge, obrigado. Torre Salvador, boa noite, trip 5415. Tá como o número 2 aqui atrás do Gol. Pronto. Trip, mantenha. Me mantém, trip 19. A cruzando 070, será possível dar presente direto Vitória da Conquista? Aguarde coordenação com o centro, 5219. Muito agradecido, senhora. O Xané 6222, autorizado, vai direto a Aracaju. Aracaju na proa, 6222. Uno 601, desça para 2000 pés, autorizada final ILS X-Ray, reporte estabilizado localizador. 2000 pés, reportarei localizador, Uno 622, chame centro Recife, frequência 125, decimal 45, alternando 126, decimal 85. Trip 5241, voo direto Conquista. 5241, foi autorizado direto Montes Claros, depois de Apóstolo. Oi, Conquista 5241. Então vamos para Conquista 5241. É o 5219, confirmando, prosseguindo direto Conquista. Aguarde 5219, devido à aeronave na aproximação. Boa tarde, voo 1856, autorização para Recife, informação Quebec. Boa noite. Salve Salvador, boa tarde, voo 1862, Libra. Voo 1862, vem Alfa, após Juliette, portão 03. Alfa Juliette 03, voo 1862. Iniciando a decolagem, capteiro 10, voo 1862. 90 autorizado, aerovia Peruísque 58, rota 10, curva esquerda na subida Puca, transição Caju, aciona 5034, controle 120, decimal 8. 39 autorizado, aerovia 58, decolada 10, curva esquerda, Puca Caju. 5034, 98, 1208, controle, boa noite, comigo. Neto, portão 02, chame pronto, boa noite, comigo. Importante. Pronto, no 01, para o push, 4206 da Zoom. 20601, tá livre, chame táxi. Livre, chamaremos, 4206 da Zoom. Coordenação, gol no 612, sem reporte antes da Juliette para ingresso, gol no 612, aguardando. Antes da Juliette, vai chamar o gol no 612. 5241, chame centro Recife, frequência 126.0, alternando 128.8. 26028-8524, então, boa noite. Controle Salvador, boa noite, chegou ao 925. Sou o 925, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, sai da Arbor. 360 na Arbor, igual ao 925. Salvador, está 3567, ponto de espera no 0, pronto. Gente, tá, mantenha o ponto de espera. Devido ao ATR que está ali na frente, está preciso sair do conflitante com você, a previsão para recorrer mais 3 minutos. Tá bom, vai manter o ponto de espera, está 3567. Controle Salvador, boa noite, voo 075, está mantendo 5 espera. Voo 075, acione identificação, autorizada a chegada à mar e desça para nível de voo 050. QNH 1097. 1097, está aqui da Romeu, descendo, manda mar. Muito localizado. É capítulo 90. Maria mantém. Sim, obrigado. Controle Salvador, boa noite, trip 5415, decolou na sua escuta. Trip 5415, contato radar na decolagem, quando possível autorizado vai direto coral, suba até nível de voo 140. Ok, tá voando direto coral, o trip 5415 subindo para 140. Controle Salvador, trip 5241. Prossiga 5241. Nenhuma das duas frequências responde. 1260-1288. 5241 tente a frequência 125.1. Se não conseguir, 133.25. Proxana 6222, está na ideal de descida. É 1251-3325. Afirmativo. Vamos tentar. Boa noite, obrigado. Salvador 6222, vai ideal de descida. Confirma, será 6222? 6143, em descida 1160 com a Romeu. Será 6143, essa é a identificação, autorizada a chegada bom, fidesa para nível de voo 060, que é legal no 097. Essa é o 060 no 097, autorizada bom, 6143. Salvador, está na escuta da 6222? É, 6222, chame centro Recife, 125.45, alternando 126.85. 2545 da rede 5, obrigado, boa noite. Doutor Objeto, 6720 para Galeão, boa noite. Boa noite. 608, grato. 0 Galeão 360 autorizado, Zulu 10 Aerovia 10 MAP, Eco Sierra Mike Alpha Papai MAP, após conforme a rota do plano de voo, decolada 10 com curva à direita, após decolagem na subida da El, após Leda, após direto Bridge, Bravo Romeu India Delta Eco Bridge, aciona 5054, controle 120.8. Dente autorizado, Galeão nível 360, via Zulu 10 até MAP, após rota do plano. Decolada, pista 10, curva direita, perfil da El, após Leda e Bridge, 5054-1208. Vai, 2720-62, chame pronto, feedback. Camarão, obrigado. Luna 075, desça para 2000 pés, que negar no 097, reposta habilitado o localizador. Verona Solo 42, revele à direita e chame Solo em 121 da Espanha. Direita 39, obrigado. Em 567, você vai ter a possibilidade de ir para o Arbor? Está autorizado, tanto em 567 vai direto Elefa. Ah, agora sim. Autorizado Elefa para 3567. Gol 1925, chame Centro Recife, frequência 126.0, alternando 128.8. 260-288, gol 925, obrigado, boa noite. Boa noite. Deixando a M1-143, desça para 4.000 pés, que negar no 017. 4.000 no 017, 6143. Salvador, tá 3, 1, 4, 5, tá no 4 para puxa apanamento. 4 tá livre, chame táxi, 3, 1, 4, 5. Tá autorizado e reportará para o táxi, tá 3, 1, 4, 5. Tá na decolagem, suba até nível de voo 370, sai da PUCA. 370 PUCA, 4206, tá azul. Quatro dois zero meia, vou direto Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, azul, 4206. 1075, autorizado a final em LSX1, reposto avisado no localizador. Obrigado, tá no localizador, bom, 70. Da Juliette, o 601, tá bom? 601, aguarde para ingressar. O portão previsto é o 04, aguarde a liberação do tanque. Aguardando 601. Tá 3567, chame Centro Recife, frequência 126.0, alternando 128.8. 288.260, tá 3567. Para o táxi Tutã, 3145, 174 a bordo, 3h40, Guarulhos. DJ Alfa, Constituição 2186, altímetro no 017, bom voo, boa noite, está 3145. Sente, está 3145. 286, torre, ok, via Índia. Sente, 3145. 601, observa na liberação do Reboi da TAM, Juliette, portão 04. Juliette, 04, obrigado. 075. 1075, complete a chame torre 118.6. Gostei, obrigado, até mais. Chame 1143, desça para 2000 pés, autorizado a chamar ILS, a taxa avisada local de Judão. 2000 pés, autorizado ILS, reportará estabilizado, 143. Fundo baixado e travado. 91 na 50 graus, minha dúvida. Grato, baixou, travou, está uma milha do ICFR, gol 1075. 1075, todo autorizado, está 10, vento 150 graus, 79 tamanés. Muito obrigado, Lívia, gol 1075. Chame centro Recife, frequência 125.45, alternando 126.85. 2545 com 2685, obrigado, boa noite, passou de geralmente. Hã? 3567 na escuta? Salvador, boa noite, tá 3145, ponte esperda, 10 ponto. Boa noite, 3145, mantenha a ponta de espera, sem tração. Guardando,